cidade, o frio da cela, longe do calor da liberdade. Ó, minha nossa, no abraço, não tô acreditando. Nem me vejo tirando um doce doceano. Aí de uma cabeça erguida tem que prosseguir, preparado pro teste da vida, firme pra não cair. Em pânico, tô em pânico, o vírus registra a fraqueza do seu próprio raciocínio. É, meu querido, tua caminhada é linda. O amor de pai e mãe, irmãos, mulher e filha. E tamo aí, nós também, é pra amanhã desde ontem. Nessas horas você vê quem é quem. Se tem alguém pra chegar com cigarro, alguém pra trincar no diálogo, parabéns. Mas é sem bolha, é sem festa, é sem doce. Realidade amarga, salgada e podre. O torno exposto, refém da rotina. A prova do destino, cego, objetivo de autoestima. E agora? Agora é tudo seu, rapaz. A esperança traz paz, aliás. A depressão, o jaz. Abaixa o gás, tu és capaz de superar, correr atrás. Crime nunca mais. Vai, que a hora é essa. Tá na pressa e no preju. Paulo Cato no atraso, no rabo, nos pau no cu. Nem se envolve, o tempo é o tempo, assim o sábio dizia. Resgatar a liberdade, dignificar a família. Frio da cela, que aquece a chama da saudade. O frio da cela, longe do calor da liberdade. O frio da cela, que aquece a chama da saudade. O frio da cela, longe do calor da liberdade. Pior de tudo, parceiro, é saber que foi forjado o intermédio de meia tonelada do mato. Injustiçado, condenado, jogado atrás das grades, radiação tramada. Bronca de polícia covarde, mas pra você ver que a maldade tem retorno. Quando volta a vontade, a intensidade vem dobro. O mesmo gambé, né, é o mesmo puto. Vacilou, caiu, foi preso, expulso. Aí, magrão, esses dias tombei só coroa. Nunca amava, mas ouvia amargura em pessoa. No semblante da mulher que acredita em você, a taça da esperança, força pra vencer. Já tô sabendo que você tá dando um trampo. Vai ser bom pra remissão e pros seus planos. Longe do veneno, ocupando o tempo. A disciplina é geral, mas ninguém algema o pensamento. Eu não esqueço do drama lá no parque. Precipitação, terror, alta voltagem e a palavra de paz avançada. Desrespeitada, tiroteio, uma criança e um cara caídos na calçada. Morso, sem vida, porra, era uma criança. Um sentimento de impotência e vingança. Oh não, nossa vida é outra, vai mais além. Combatendo o mal com atos do bem. O frio da cela, que aquece a chama da saudade. O frio da cela, longe do calor da liberdade. O frio da cela, que aquece a chama da saudade. O frio da cela, longe do calor da liberdade. Aí de mar, manda pro gordão da sangra. Grito do consciência, caráter de lealdade e transparência. Sujeito honrado e sábio, na decisão guerreiro. Cê tá ciente, sobrevive, só os verdadeiros. Se trombar o foca do Ed, é o Marcelo Pei, o Mano, e também o Coquim, Rally, Galega, eles pra ter fé, irmão. Deus não desampara as pessoas de bom coração. Fica fortão, mande boa, vai se pratica o esporte. Pra não chegar no 120, coba é enorme. Tem que malhar pra perder as calorias. Fica no soco pro delírio das gatinhas. Questão de tempo, né, picadilha de bad. Pra gostar de astra, só com os litros de Red. Fica fortão, rapaz, aquele salve. O fio da cela pro calor da liberdade.